por ti. Deixo ao lugar mais profundo, subo a mais alta montanha, torno-me herói de mil façanhas. E não consigo fazer mais, ninguém consegue. Gosto tanto de ti. Eu gosto tanto de ti. Foi assim que abrimos a emissão de hoje do Portugal de Wesley com Manuel Freire, o tema Pedra Filosofal e ainda a voz de Lara Lee. Eu gosto tanto de ti. Vamos continuar agora com duas vozes do fado para ouvir Marisa e o tema Cavaleiro Monge e ainda Cátia Guerreiro, o tema Asas. Fique por aí connosco durante cerca de 120 minutos, eu conto com a sua companhia aí, desse lado. sombra, cavaleiro monge, por prados desertos sem ter horizontes, caminhais libertos do vale à montanha, da montanha ao monte. Cavalo de sombra, cavaleiro monge, por invios caminhos, por rios sem ponte, caminhais sozinhos. No vale à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, porquanto é sem fim, sem ninguém que o conte, caminhais em vale a montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por prados desertos sem ter horizontes, caminhais libertos, sem ter horizontes. Amor. Estivemos assim com duas vozes do fado nesta emissão de hoje do Portugal de Les a Les, a voz de Marisa, o tema Cavaleiro Monge, e ainda de Cátia Guerreiro, o tema Asas. E por falar em asas, nada melhor do que ouvir os Madre Deus, a andorinha da primavera. Vem bem a propósito, até porque ela, a primavera, claro, está por aí mesmo a chegar. Vamos depois ficar com a voz de Maria Guinô. Silêncio e tanta gente. Palavras por dizer é uma pedra ou é um da gente que descubra afinal para onde vou. E esta pedra e este grito são uma história daquilo que eu sou. Às vezes sou o tempo que é tarde em passar e aquilo em que ninguém quer acreditar. Às vezes sou também um sim alegre ou um triste não. E troco a minha vida por um dia de ilusão. E troco a minha vida por um dia de ilusão. Ai, às vezes sou o tempo que tarda em passar e aquilo em que ninguém quer acreditar. Às vezes sou também um sim alegre ou um triste não. E troco a minha vida por um dia de ilusão. E troco a minha vida por um dia de ilusão. Vamos continuando nesta emissão do Portugal de Les a Les, emissão referente a este dia de quarta-feira, 16 de março, ano de 2011. Estivemos com os Madre Deus, a Andorinha da Primavera e também a voz de Maria Guino. Silêncio e tanta gente. Vamos continuando agora para ficar com a voz de Manuela Moraguetas. Foram cardos, foram prosas. Depois, Paco Bandeira, A Caminho de Viseu. E por último, Paulo de Carvalho, Flor sem Tempo. Oh,

altura nesta emissão do Portugal de Les a Les para fazer um curto intervalo, não sem antes de lhe dizer que estivemos com Manuela Moura Guedes, o tema Foram Cardos, Foram Prosas, Paco Bandeira com A Caminho de Viseu e a voz de Paulo de Carvalho, Flor Sem Tempo. Vamos sair com mais dois temas, ainda em português, aliás, como acontece aqui nestas emissões do Portugal de Les a Les. Só a música portuguesa passa por cá. Vamos sair, dizia eu, com Tim e a participação especial de Rui Veloso, o tema Voar. Depois, a vez para Pedro Abrunhosa, Tudo Que Eu Te Dou. Fico por aí, eu volto mais daqui a pouco. Até já. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful to me. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. Are you getting a pretty picture now? Ser astronauta, o meu país não deixou. Depois quis ir jogar à bola, a minha mãe não deixou. Tive vontade de voltar à escola, mas o doutor não deixou. Fechei os olhos e tentei dormir, aquela dor não deixou. Ó meu anjo da guarda, faz-me voltar a sonhar. Faz-me ser astronauta e voar. O meu quarto é o meu mundo, o ecrã é janela. Não choro em frente à minha mãe, eu que gosto tanto dela. Mas esta dor não quer desaparecer, vai-me levar com ela. Ó meu anjo da guarda, faz-me voltar a sonhar. Faz-me ser astronauta e voar. Six, five,

Olá, eu sou o Vítor Ferreira e estou aqui todas as sextas-feiras com o Top 3. Os maiores artistas e bandas de sempre em dose tripla na tua rádio. Se queres ouvir 3 músicas seguidinhas do teu artista favorito, envia já a tua sugestão para geral.radioantenaweb@gmail.com. Não esqueças, geral.radioantenaweb@gmail.com. Estamos à tua espera no Top 3. Sunset Music é o momento na Antena Web em que a música tem sabor a pôr do sol. Eu sou a Patrícia Monteiro e estou consigo aqui na Antena Web todas as sextas entre as 19 e as 19h30. Aproveite e relaxe enquanto nos escuta. Sunset Music, todas as sextas às 19h na Antena Web. A sua hora de almoço está agora mais recheada. É que de segunda a sexta-feira, a Antena Web traz-lhe rapidinhas na brasa. Ria a bom rir na companhia da sua estação. Rapidinhas na brasa, um programa da parada da paródia. De segunda a sexta-feira, entre a 1h e 1h30 da tarde, aqui na sua rádio Antena Web. Rádio Antena Web é comunicativa e musical, histórica e atual, pensativa e cultural, atrevida e surpreendente. Nós estamos assim. Somos a Antena Web, somos a sua rádio preferida. Obrigado pela sua escolha. Rádio Antena Web, sintoniza-te. Olá para todos, continuação de uma excelente noite na nossa companhia. Estamos de regresso agora para a segunda parte desta emissão de hoje do Portugal de Les a Les. Emissão referente a este dia de quarta-feira, 16 de março. Não conhece esta voz? Provavelmente não. Chama-se Marily. É a próxima convidada do Carlos Bonaparte. Em tempo de antena, na próxima sexta-feira, às 17 horas. Chama-se Marily. Este tema que estamos a ouvir em fundo chama-se Enamorada. É a próxima convidada da Antena Web no tempo de antena de Carlos Bonaparte. Chama-se Marily. A não perder na próxima sexta-feira, em tempo de antena, entrevista com Marily. Às 17 horas, em tempo de antena com Carlos Bonaparte. Enamorada. Este tema que vamos já ouvir na íntegra, já a seguir. A coordenação de uma excelente noite, onde e com quem quer que esteja. Eu conto com a sua companhia até ao final desta emissão de hoje do Portugal de Les a Les. Vamos então ouvir na íntegra este tema de Marily, chama-se Enamorada. Thank you.

sensações que nós os dois temos vivido. Maravilhoso coração, maravilhoso, tu és a chama que se alinha no meu peito, para que sempre exista amor, para o qual onde eu for. Maravilhoso coração, maravilhoso. Já não há lugar para a tristeza, nem para a solidão, pois meu coração cantou, dançou, sorriu, bateu mais forte ao jeito do compasso do amor. Foi dona dos meus dias e, por sorte, dos seus dias deixou-me ser senhor. Trago rosas brancas para o meu amor, um beijo à chegada para o meu amor, dizer-lhe sorrindo como vais, amor. Perder minhas mãos nas mãos do meu amor, vou dar sem receio todo o meu amor nestas rosas brancas para o meu amor. Solidão, adeus tristeza, adeus abandono, fim do meu outono, nas folhas do meu sonho há outra cor. Há sol vestindo o meu corpo de esperança, há bandos de pardais cantando o amor, no doce chilrear que o amor alcança. Trago rosas brancas para o meu amor, à chegada para o meu amor, dizer-lhe sorrindo como vais, amor. Perder minhas mãos nas mãos do meu amor, vou dar sem receio todo o meu amor nestas rosas brancas para o meu amor. Estivemos então com as vozes de Marco Paulo no tema Maravilhoso, Coração Maravilhoso, e também de Jorge Fernando, Rosas Brancas para o Meu Amor. Vamos seguir com Zeca Afonso, Venham Mais Cinco, e ainda Jorge Palma, Vermelho Redundante. Thank you.

que empalidece a bandeira. Vou ficar a ver-te mudo, gritando slogans na rua, pela divisão da riqueza, enquanto nos gabinetes de veludo o poder treme e recua, com medo da tua beleza. Então dou-te uma toalete, soneto de alta costura, a mais chique maravilha a me sentir perdoar, por não poder estar ao teu lado quando tomares a Bastilha, por não poder estar ao teu lado quando tomares a Bastilha, não poder estar ao teu lado quando tomares a Bastilha. Quando tu mais abasti. Ainda mais música nesta emissão do Portugal de Les a Les, sempre e em português. E continuando na letra J, vamos continuar agora com José Cid, Morrer de Amor por Ti. E depois, ainda, José Alberto Reis, Alma Rebelde. Quando eu te conheci, eras criança. Passando lentamente, mas não morri de amor, sobrevivi. Foi-me invadindo a alma uma tristeza imensa. Yes.

os fracos à sobremesa. Paz na terra, mãe. A cabidela dos fortes digere-se muito bem. Anos 90, bem medido. Corpo em câmara lenta. Corações mais distraídos. Palavras a mais deirada dos porquês. Dunas, Estivemos então nesta emissão com os três tristes tigres, só foi mais para cima um pouquinho, e ainda os GNR com o tema Dunas. Mais um momento de fado que vai acontecer aqui nesta emissão de hoje do Portugal de Wesley. Mais três vozes que vamos ouvir já de seguida. Para ouvir, Fernando Farinha, Miúdo da Bica, ainda João Pedro, Lenda da Fonte e João Braga, Desgarradas. Quando no fado apareci, a ambição, sonho querido, em que eu fiz desta canção o meu brinquedo preferido. Assentei praça no fado e com as praças antigas aprendi a ser soldado. Passei a pronto, fiz do fado a minha luta. E agora tenho saudades de quando eu era recruta. Belos tempos, quem me dera voltar à velha unidade do retiro da severa. Esse grande comandante que se chamou Armandinho, ver novamente cantadores e cantadeiras naquele grupo valente que deu brado nas fileiras. E ouvir também alguém chamar na parada pelo miúdo da bica e eu responder à chamada. Parada pelo miúdo da bica e eu responder à chamada. Nascida e criada uma rapariga para beber na fonte, e àquela hora por ela marcada, de noite ou de dia, o Chico da Nora na encruzilhada esperava a Maria. Seguiam depois, bem juntos os dois, ao longo da estrada. Matar de desejos, a sede com beijos na fonte sagrada. Mas um certo dia, como era esperada, na encruzilhada não veio a Maria marcada. Seus olhos divinos para sempre fechou, a aldeia rezou, tocaram os e àquela hora por ela marcada, de noite ou de dia, o Chico da Nora na encruzilhada esperava a Maria. Mas, ó santo Deus, escureceram-se os céus, finou-se a beldade. E diz, será monte, que a velhinha fonte secou de saudade. Os céus e nossa beldade, e diz no monte que a velhinha fonte secou de saudade. Antena Web, a sua estação radiofónica na internet. Fado da nossa partida e de nunca haver chegada, fado da nossa partida e de nunca haver chegada, foi desgarrada da vida, e a vida a desgarrada, foi desgarrada da vida, e a vida a desgarrada. Fado da nossa memória e da história por contar, fado da nossa memória e da história por contar. Sabe a derrota e vitória, cheira a Porto por achar. Sabe a derrota e vitória, cheira a Porto por achar. fado do nosso sentir. Ninguém sabe de onde vem, fado do nosso sentir. Ninguém sabe de onde vem, talvez de Alcácer Quibir. E quando chega é ninguém, talvez de Alcácer Quibir. E quando chega é ninguém, fado de tudo e de nada, fado que não tem medida. Fado de tudo e de nada, fado que não tem medida. Há sempre uma desgarrada na desgarrada da vida. Há sempre uma desgarrada na desgarrada da vida. Mais uma vez, o fado a passar por cá nesta emissão de hoje do Portugal de Les a Les. Estivemos então com Fernando Farinha, miúdo da Bica, ainda João Pedro, lenda da fonte, e também João Braga, desgarradas. Vamos continuar agora com as Cocktail, aquele fim de verão, e também o do Broa de Mel, o tema Tango Tango. Yeah.